Cheiro 36, página 351, capítulo 17. Do outro lado, Milene discou os velhos números de telefone que ainda eram de rodar e fazer ruído, como se lá dentro houvesse uma cremalheira, mas nem quis ouvir a gravação. Já sabia de cor. After the beep, bye. Era início da tarde, princípio da manhã, em Massachusetts. Agora tinha em cima da mesa da avó Regina um relógio atrasado de 5 horas para controlar o tempo. Não queria enganar-se. Esperava. Havia muito. Aproximou-se e disse: João Paulo? A voz baixa, toda impelida para dentro do bocal. Novidades, grandes novidades. A voz muito baixa. A voz sussurrada. Ontem andámos a tarde toda juntos. Mas ele só me beijou à noite. Ouves? Beijou-me muitas vezes com muita força. E foi muito bom. Gostei imenso. Começou por me beijar os cabelos. Depois foi à procura da minha boca. E beijou-me toda. Ele tinha os olhos fechados. Eu tinha os meus abertos. Eu vi. A língua dele é cor-de-rosa. Beijou-me e beijou-me. Não me importo que ele tenha uma outra namorada viva. Foi muito bom. Primeiro andámos quilómetros à procura dos carros. Passávamos mesmo perto e não os víamos. Depois foi a tarde toda e a noite, até ele decidir beijar-me. Só aí é que me beijou, como já disse há bocado. Depois ficou dentro da carrinha, aqui em frente de casa, a dormir. Não foi ver a divina. Mas eu nem me importo que ele tenha outra namorada viva. Já disse. Adeus. Muito adeus. Quando ele me beija, eu tenho um choque elétrico. Tchau, Milene. Não esperou por resposta nenhuma. Desligou. Bye. Bye. Então as coisas precipitaram-se. Aconteceu no fim de semana seguinte. Antonino pediu-lhe que se mantivesse estacionada em frente do restaurante do inglês. Ele não demoraria meia hora. Meia hora, disse ele. Repara bem no relógio. A carrinha cinzenta atirou-se pela estrada fora, desaparecendo na curva do Hotel Miramar. Nem demorou esse tempo sequer. Quando a carrinha parou, ele desceu com um saco e mostrou-lhe o seu conteúdo. Pedia para ela ver e apalpar, para ter a certeza do que ali estava. Eram 3 gravatas vermelhas, um relógio de pulso, um relógio de cabeceira eletrónico com rádio incorporado, um rádio em forma de maçã, um pijama de riscas ainda metido no saco de plástico e uma corrente de ouro com um Cristo de esmalte. Mais um prato de fina porcelana com friso dourado, onde se lia, meu querido. O que é isto? É para devolver. Devolver a quem? Logo vês. Espera-me aqui dentro de 1 hora. Milene esperou 3 horas. Ouviu a Cyndi Lauper cantar What's Going On mais de 30 vezes. Viu o restaurante do inglês receber os primeiros clientes e os últimos. Quando ela já não podia mais ouvir Mother, Mother, Brother, Brother, Brother e o restaurante já fechava, apareceu a carrinha. Antonino vinha transpirado como se tivesse subido 3 gruas Liebherr de uma só vez e não tivesse tomado banho. Trazia um saco e mostrou-lhe o seu conteúdo. Era uma boneca de loiça, uma caixa muito pequena contendo um anel de ouro muito grosso com um pequeno diamante, uma echarpe de seda branca, um calendário com paisagem asiática e uma carteira Longchamp. Compreendes o que aconteceu? Perguntou ele apertando-a pela cintura. Eu e Divina devolvemos tudo o que tínhamos oferecido um ao outro. Largámo-nos. Correto? Agora só nós dois, para sempre. A minha única namorada viva. O restaurante do inglês, fechado. Não tinham fome, estavam magros e não precisavam de comer nada. Era um amor normal. Capítulo 18. Em Vila Regina, Juliana tinha começado a chegar às 4 da tarde e a partir às 6, já à noite fechada. Nas últimas semanas desencontravam-se. Quando se viam, Juliana gritava-lhe: tome cuidado, olhe que se vai estampar. Só aqui na zona, no espaço de 1 mês, houve 5 assaltos e 2 violações. Andam assassinos à solta por toda a parte. Medo tenho eu de trabalhar nesta casa com as luzes todas acesas. Um dia, se eu não vier mais, não sobressalte. Fui eu que decidi uma outra coisa da minha vida. Depois, Juliana perguntava. Vou outra vez ao quarto de Dona Regina? De ontem para hoje o pó ainda nem teve tempo de tomar assento. Como vou fazer? Vou começar a apanhá-lo no ar? Não faço comer, não vou às compras? Quer que eu lamba esta casa como uma gata faz às crias? A propósito, por que não tem um animal de estimação para lhe fazer companhia? Ao menos um bichinho que andasse por aí aos saltos? Mas naquela tarde, a seguir à noite em que Antonino tinha deitado fora os objetos de Divina, tudo foi diferente. Milene não se encontrava sentada a meio das escadas, como era seu hábito, mas diante do espelho do quarto, de joelhos muito unidos, a cara projetada, concentrada, no reflexo da sua imagem, mirava-se. Tinha espalhado sobre a cama toda a espécie de bijuterias e acabava, por certo, de provar vestuário, porque várias peças viradas do avesso ainda se encontravam penduradas de cadeiras e manípulos. Chapéus e barretes pendiam das maçanetas da cama. E naquele momento preciso, experimentava ela um gorro que Juliana ainda não conhecia. Um barrete vermelho ferrugem que lhe cobria metade da testa. Mas não eram os objetos que denunciavam um acontecimento novo em Milene. Era sim a superfície da sua cara, alterada, como se um brilho invulgar lhe revelasse formas, até ali invisíveis. A mulher a dias apanhou o efeito do brilho no ar. O que foi que lhe sucedeu? Milene tinha começado por não responder, mas logo de seguida emendou a reserva. Não vais acreditar no que te vou dizer. Uma noite destas andámos a atirar objetos ao mar. E mais não digo. Objetos ao mar? Que objetos? Que mar? Juliana, desconfiada, sabendo desde agosto que mais cedo ou mais tarde alguma coisa de extraordinário iria acontecer. Um golpe de asa indicou-lhe que o acontecimento por que tanto esperava estava agora a surgir. Todo aquele monte de traparia e bugigangas era apenas um indício. Que mar? Que objetos? Diga lá. Milene não podia contar. A voz de Antonino vinha ter com ela. Se fôssemos transparentes, se fôssemos invisíveis, se andássemos por aí livres e ninguém nos visse. De facto, na noite anterior, tinham ido deitar os objetos fora. O restaurante do inglês, fechado. Eles de mãos dadas dentro da carrinha. O Clio parqueado ao lado. E eles sem conseguirem voltar para casa. Tinham ido até às dunas fêmeas. E Antonino, num assomo de valentia insuspeitada, havia saído do carro, começando a arremessar ao mar os objetos, um após outro, desprendendo-se deles como de um feitiço mau. Aqui vai a carteira cara. Aqui vai o boneco. Aqui vai a echarpe branca que tanto trabalho me deu a comprar. Aqui vai. Ela queria ao menos salvar alguma coisa. Opa, o anel não. Não deites fora um anel com brilhante, pá. Tinha pedido Milene. E ele, insensível. Aqui vai o anel. Aqui vai o calendário. Anunciava Antonino. Antes de atirar cada objeto para o escuro do mar. Os objetos zunindo. Vão, vão-se embora, coisas da divina, vão. Tudo isso tinha acontecido, não dias antes, mas na noite anterior. E agora Milene preparava-se para sair mais cedo. Antonino tinha-lhe dito que poderiam ir os dois, devagarinho, esperar pelos três meninos, Emanuel, Cirino e Quirino, ir buscar as crianças ao infantário. Isso eles podiam. Não podiam ir a outros lugares, mas jantar no restaurante do inglês e ir buscar os meninos podiam, se fossem transparentes, se fossem invisíveis, se andassem por aí e ninguém os visse. Milene, apressada. E Juliana tinha vindo mais cedo. Juliana, muito surpreendida, inquieta, cheirando no ar o acontecimento. E ela, reservada, a experimentar o novo barrete. Juliana a tentar desencadear o fio do acontecimento. Menina Milene, sabe, vou deixá-la. Desculpe, mas vou. Mora lá embaixo uma senhora belga que me paga quase o dobro. Toda esta zona, desde que fizeram a via rápida, anda ao Deus dará. Só ladrões e assassinos por toda a parte. Ainda um dia destes estou eu aqui sozinha e entra-me um gajo qualquer pela porta dentro. Me viola e me saca o ordenado. Juliana, a ouvir-se a si própria. Mas então foi deitar objetos fora? Milene, rir, ainda diante do espelho. E também fui beijada. Juliana deu um passo atrás. Quem beijou você, menina Milene? Quem? Um vendaval atravessou o capital cognitivo de Juliana. De repente, ela não sabia de onde lhe vinha aquele saber, aquela intuição, aquela descoberta que estava a estalar dentro de si. Nem que dados tinha recolhido, nem como tinham funcionado, organizando-se atrás da sua testa. Fez um segundo passo em frente, a tremer, muito pálida. Menina Milene, você anda com aquele homem da carrinha cinzenta? Não minta, não minta para mim. Milene encontrava-se sentada no meio dos montões de roupa e deu um grito. Se contas a alguém, mato-te. Eu mato-te, se contas. Juliana, com a mão na boca, sem conseguir manter-se em pé, sentando-se ao lado de Milene, de cabeça para baixo, para não lhe fugir o sangue, como era hábito acontecer no seu corpo quando uma surpresa forte a tomava. Menina Milene, eu sabia que você se ia estampar. Não sabia nem como nem quando, mas sabia. Em seguida fez um longo silêncio. Depois emocionou-se e começou a chorar. Coitadinhos, coitadinhos de vocês. Eu gosto muito de pretos, menina. Eu vi o filme A Cabana do Pai Tomás. Eu sou por eles, por todos eles. Juliana, completamente transtornada. E vocês beijaram-se? Eu mato-te, ouviste? Juliana tinha colocado a mão na boca. Grande acontecimento. Ela sabia muito bem que iria haver um acontecimento importante naquela casa, mas não sabia qual era, nem quando. Agora sabia. A mão na boca. De mim, menina Milene, nada, nada, nada. Olha aqui, juro pela alma do meu pai. Juliana, unindo os lábios e apertando-os com dois dedos, como se os cozesse, olhando para ela, para Milene, e num gesto tão antigo quanto a solidariedade das fêmeas, tinha começado a compor-lhe o cabelo, de um lado e do outro da cara. Saia muito curta, menina Milene. Fica com as pernas todas de fora, olhe só. Unam os calcanhares atrás. Ponham uns brincos também. Um pingente branco fica bem com o seu barrete novo. Os olhos umedecidos, a compô-la, a admirá-la. Meu Deus, ele beijou-a. Milene estava a ser amada, respeitada, tocada pelo dom do amor. Fique descansada, menina. Eu vou já acender as luzes da sua avó. Eu fecho as portas todas à chave. Vá, vá completamente descansada. Cuidado, muito cuidado. Beijem-se, beijem-se, mas não deixe ele fazer mais nada. Aí seria um sarilho dos diabos. Cuidado, cuidado. Juliana, na porta onde a noite já se encontrava, para vê-la sair no carrinho branco. Dois faróis no escuro. Um besouro zumbindo na noite. Vá, vá. Menina Milene? A mulher Dias ainda alcançou o carro, já em andamento. Então é assim, eu não digo, nem esta boca é minha, mas a menina a mim também não me disse nada, nada de nada. Combinado? As duas unidas e as duas separadas. O coração de Juliana saltando no peito ao vê-la partir. Era emocionante. Para Juliana, uma história de amor, como nos filmes, erguia-se no horizonte. E essa linha longínqua aparecia-lhe de súbito, dramatizada de cor rubras, músicas arrasadoras e fugas ao longo de areias, até cabanas desertas. Mas não era preciso tanto. Aquém do horizonte, na realidade, tudo seria bem mais banal. Por muito que Juliana tivesse sonhado com feitos grandiosos e inusitados, durante os dias que se seguiram, nada aconteceu. Para além de um nevoeiro que baixou durante uma madrugada. Dois dias depois, já ninguém se lembrava do calor que havia prolongado o verão até ao Natal. Sim, um nevoeiro veio, silencioso como a sombra de que fazia parte. Veio uma massa de água fina que avançou sobre as coisas e ficou com elas. As manhãs ficaram suspensas e as tardes também. Mesmo de muito perto não se viam as paredes das casas. Numa região de sol e claridade, essa mancha leitosa que punha escuro dentro das janelas ofereceu acontecimentos vários durante 5 dias. A Rádio Valmar emitia de hora a hora conselhos de prudência, intimando a que se acendessem os médios. No aeroporto não desceram nem levantaram aviões. No oceano, um navio passou com uma sirene que gemeu durante 2 horas, como havia muitos anos não sucedia. Grande acontecimento. Só numa manhã houve vários choques, 3 mortos e 8 feridos. Os amantes que se criam invisíveis ouviram no noticiário, mas não ligaram. Isso era a vida dos outros. Era a imprudência ou mesmo a morte dos outros. Não lhes dizia respeito. Por eles mesmos, estavam contentes com o nevoeiro. Beijavam-se ao cair do dia dentro da carrinha Mitsubishi. Nem mais nem menos visíveis, mas pensando-se invisíveis. Mais ele, Antonino, do que ela. Em redor da fábrica velha, a impressão que se tinha era de que não se tratava de vapor de água, mas de um sólido pesado, a matéria de um pano espesso que tudo tivesse envolvido. Do lugar dos rios de Anamata para o local onde ela agora se sentava em sua caucha, não se via nada. Não se enxergava nada de parede a parede. E logo por coincidência, por aqueles dias, esperava-se a vinda de Janina. Porque Gabriel e Janina iriam vir. De propósito, iriam fazer uma paragem nos concertos e nas gravações do terceiro disco, o verdadeiro disco compacto de Janina. Um álbum de 12 faixas, de que havia já cantado 2 durante o showbiz. Na gravação, porém, só naquelas 2 faixas, entrariam mais 3 violetas e 2 clarinetes, a acrescentar aos que já lá estavam. E ainda um contrabaixo acompanharia os momentos de resposta ao falsete. Assim, iria poder-se ouvir na perfeição a voz de Janina, sacudida em vibrato, e logo o uivo de lobo, que ele conseguia executar com muito mais agudeza do que Terence Trent D'Arby, em seus melhores momentos de charme. Depois viria de novo o coração profundo do contrabaixo. Como contraponto do diálogo, tantim tantam, compreende? Está bem, meu filho, pode ser. Felícia sabia de todos os projetos. E à distância, aprovava tudo e todos, porque ela só não apreciava aquele tipo do sax que se exibira demasiado durante a televisão. E quanto ao reco? Haveria reco-reco? Quando? Onde? Só numa das faixas o reco entrava. Está muito bom. Pois então interrompa a tua gravação, meu filho, e vem já. Viriam, sim. Mas como viriam? Janina disse ao telefone que iriam vir com um amigo de Gabriel. O Gabriel disse que iriam vir com o manager de Janina. Coração de mãe desconfia sempre. Algures existia uma baía de sangue, onde os filhos em sonhos se afogam. Mas neste caso, tudo batia certo. Amigo e manager eram uma e a mesma pessoa. E vinha de propósito fazer 300 quilómetros, as pensas suas, para que Janina e Gabriel visitassem a mãe, as tias velhas, a avó velha, os irmãos, as cunhadas e as crianças que Janina adorava. Olha, venham com o amigo manager, tinha explicado Felícia, um tanto decepcionada por aquilo que ela considerava ser a presença estúpida do nevoeiro numa terra que era toda ela claridade. Na qualidade de mãe, havia imaginado a chegada do filho sobre o tejadilho de um carro aberto, um carro de glória, como no seu tempo a imagem de Elvis Presley entre fãs. Um carro chegando à luz quente do dia, para que ali pudessem estar em pessoa todos os amigos do bairro dos Espelhos. Ela sabia que existia o sonho, no coração dos seus moradores, de receberem um dia Janina, cantor, com uma faixa, onde tivessem pintado letras que dissessem: "Cuidado com a gente, Janina Mata King pertence ao bairro dos espelhos." Quando isso acontecesse, só Deus saberia a fortuna que essa faixa poderia alcançar, até onde poderia ir a sua visibilidade. Por certo, muito longe, correndo à volta do mundo, até onde cada pessoa tivesse um parente que reconhecesse a ligação do bairro dos espelhos com Janina Mata King, o cantor. Sonhos, chispas de sonho, de glória e notoriedade no interior do coração da mãe. Enfim, sempre vêm, suspirou Felícia. Era preciso saber adiar certos sonhos. Esse encontro triunfante entre o pequeno mundo da vizinhança e o grande universal ficaria para mais tarde, quando Janina tivesse finalizado o terceiro disco e o respectivo videoclipe, bem como as caminhadas que teria de fazer à beira do mar, diante do qual o cantor seria obrigado a mudar de indumentária 10 vezes seguidas, se não fossem mais. Agora eles vinham apenas por 48 horas para visitarem a família, incógnitos. E acontecia que era o terceiro dia consecutivo de nevoeiro, numa terra onde, em geral, nunca tal existia. Um nevoeiro espesso, a tornar despercebida a entrada de Janina em Valmares. Fosse como fosse, graças a Deus que vinham, pensava Felícia Mata, radiante da vida. E o mundo tinha-se posto a rolar, devagar, à porta de casa, à porta do diamante. Os Mata haviam aberto as portas do grande portão e tinham vindo para fora esperar. Em redor era como se todas as árvores que por ali ainda havia tivessem partido. Mesmo as copas das 11 palmeiras se esfumavam ao longo do corpo da fábrica velha, entrando no nada. Silhuetas esfumadas no nevoeiro acidental. Por que se faziam rapazes esperar assim? Por que não telefonavam? Dariam com a casa, mergulhada naquele estúpido nevoeiro que os fazia sentirem-se parte do mar? Os Matas esperavam, dentro e fora. Esperavam. Sofriam. Só que não valia a pena desesperar. Parecia mentira, mas era verdade. Finalmente os rapazes estavam a chegar. Chegavam. Provenientes da estrada, afundada na mancha branca, surgiam 2 faróis amarelos, divergentes, rasgando a atmosfera da tarde densa. Atrás dessas luzes que se aproximavam devagar, parecendo querer encontrar alguma coisa que se tivesse perdido, rolava um belo carro, um Alfa Romeo, vermelho grená, cromados, reluzentes, desenhando nervuras no nevoeiro. Ali estavam. O coração de Felícia sofreu um baque. Seria que o Janina não tinha vindo? Mas o sobressalto não durou além de 1 segundo. Quem conduzia o Alfa Romeo era um rapaz cor de leite, como se na sua face condensasse a massa humana do nevoeiro. Uns olhos claros, dirigidos em frente, à procura do cômoro onde parquear o carro. Ao lado, Gabriel, muito direito, os óculos muito escuros brilhando na cara, impondo silêncio com o dedo, ainda antes de pararem. E no banco de trás, envolvido numa manta de xadrez, como um vulto insignificante enrolado sobre si mesmo, viajava Janina. Dormia Janina. Felícia Mata afastou as crianças. Espreitou e não conseguiu deixar de gritar, rente ao vidro: "Meu filho, como você vem magrinho!" Não era assim que tinha imaginado. Aliás, haviam esperado tanto tempo, de forma lenta. E agora que chegava o momento, tudo se revelava rápido. De forma demasiado rápida, pois Gabriel saiu do seu lugar e, antes de cumprimentar quem quer que fosse, como se ele mesmo se tivesse transformado num estranho, numa autoridade judiciária ou outra qualquer, ou num guarda-costas insensível, afastou com severidade a multidão de rostos familiares que cercavam o carro. Os vidros do Alfa Romeo vermelho eram estreitos para tantos rostos, mas todos dispersaram perante aquele gesto de imposição de Gabriel, ao exibir uma presença despropositada, postado entre o carro e o nevoeiro, todo ele muito grande, em cima de umas botas vaqueiras de solas altas. Desculpem eu ter de fazer isto, disse ele. Mas o Janina vem a dormir. A dormir? Disseste tu. Sim, Felícia estava surpreendida. Toda a família Mata se encontrava de veras surpreendida. Mas era um facto. Nada havia que o desmentisse. O cantor chegava a dormir. A prova ali estava. Gabriel pôs a mão na porta do carro, com a precisão, a força e o suspense de quem fosse abrir uma janela sobre Hollywood, ou então uma jaula no Circo Shen. E, no entanto, a troco do aparato, do gesto, apenas o vulto de Janina permanecia encolhido no fundo do banco. Mas o vulto movia-se. Janina acordava. Primeiro desenrolou-se, afastando o cobertor, e depois espreguiçou-se. Demorava. Gabriel e o manager, o condutor branco de leite, os dois protegiam as portas. Enquanto lá dentro, finalmente, o ensonado conseguia desenvencilhar-se da manta, saindo do carro vermelho para se entregar à refrega do amor familiar. A dois passos, a tribo da família esperava-o. E apesar da frieza que a figura de Gabriel impunha, estendiam-lhe os braços, estreitavam-no. Era Janina Mataquinga em pessoa. E ele ria, entregava-se. Mas nada iria ser como Felícia tinha imaginado.